C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. E a mulher que ele tanto amou, foi embora. E ele faz isso escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim. Tudo junto, você que nunca gostou de mim e só me mijou. Você, prefira eu te futuramente te pertence no cu, sou de feira, se tornaste uma cu, uma cu, we'll be right back.

que te mira como yo. Déjame seguir sin perderte. Yo. Para mí es imposible perderte. Y así nada más me enamoré. Y esa careta que no te da nadie, bailando aquí en el medio de la calle. Y así nada más me enamoré. Quisiera que esta noche no se acabe. Es imposible que te quiera como yo. Amanece junto a ti, eso que anoche soñé. Que me trataras así, que te me quieras bien adentro, dentro, dentro. Desde el corazón violento. Acércame otra vez, no me después. Dale como es, paso por los pies. Pero dentro, dentro, dentro. Sin el sentimiento. Acércame otra vez, que no me después. Dale como es, si piensa por los pies. Pero lento, lento, lento, quité el antidepresivo. Esa es calma, yo que vengo a mover en los maneras. Mueve su pupugo, que está de manera de la pista, no le sangre lo que sea. A la su pupugo, con calma. Yo que vengo a mover en los maneras. Mueve su pupugo, que se las haciendo cuando vale que todo el mundo la vea. Con calma, yo que vengo a mover en los maneras. Mueve su pupugo. De la niña me la piste, me pasando lo que sea. A la que un poco y sin ti, hablando de manera que la explicación. Vivir así, hablando de mi se fue la de dolor. Yo era feliz, sigo a mi lado, tú eras mejor. No estás aquí, me duele los segundos de mi tal favor. Si tú me estás, yo me muero. Oh no, porque solo hay uno, wow. Pero si te hace feliz, wow. Sabes que sube con otro. ¿Por qué? Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso. Y eso no paso. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso. Y eso no. We'll be right back.

Isto tudo na minha companhia. Eu sou o Vitor, como vocês já sabem, e é com um enorme prazer que estou aqui com vocês até o meio-dia. Hoje um programa sempre muito rico, com muita música de todos os estilos, para todas as idades. E depois de ter ouvido aquele grupo Cor do Som, que nos meteu já no ritmo, logo de manhã, sim, logo de manhã às 9 horas, seguimos já com Sons do Minho, Era Uma Vez. Então vamos lá ver o que eles contam para lá. E depois, de bem arranjados, o Zé deu um beijinho à Rosa e seguiram o caminho, eram esperados, sabem onde? No baile da Damasteira, ali na semana passada. E aqui? Foram dar com o chofer, a dançar com a criada. Dizia ela baixinho, na brisa é bestial. Era um praia sem típico, onde pensa no Portugal, não é? Era um praia sem típico, onde pensa no Portugal. Que horas é que eram? Era um praia sem típico. Também eu queria. Sabem que horas eram? Era meia-noite, cantava um pouquinho. Era meia-noite, um pouquinho, cantava. Era meia-noite, cantava um pouquinho. Cucu, cucu, eu sabia. No alto do Ninho. Você. Era meia-noite, cantava um pouquinho. Era meia-noite, um pouquinho, cantava. Era meia-noite, cantava um pouquinho. Cucu, cucu, no alto do Ninho. Não há cucus por criar. Obrigado a todos! Era meia-noite, um pouquinho cantava. Era meia-noite, cantava um pouquinho. Cucu, cucu, no alto do Ninho. E o Zé foi para a nossa casa, voltou para o baile, encontrou a Carolina, que era uma antiga paixão, que lhe pergunta se ainda se lembra da saia que ele tanto gostava. E sabem o que é que o Zé diz? Sim, Carolina, o ia lá. Sim, Carolina, o ia lá. Sim, Carolina, o meu ai. Sim, Carolina, o ai, meu bem. Sim, Carolina, o meu ai. Sim, Carolina, o ai, meu bem. Sim, Carolina, o meu ai. Sim, Carolina, o meu bem. Sim, Carolina, o meu ai. Sim, Carolina, o ai, meu bem. Sim, Carolina, o meu ai. Sim, Carolina, o ai. Mas a saia já não era a mesma, aquela que o Zé tanto gostava. Sabem como é que estava? Era assim. A minha saia velhinha, toda agora tenho uma nova, feita na moda para estrear. Lindo! Agora tenho uma nova, feita na moda para estrear. E o Zé agora olhou para o fundo do bailarico, viu uma mulher a chorar. Era o marido que lhe batia. Sabem quem era o marido? Era este. Sebastião, tome tudo, tudo, tudo. Sebastião, tome tudo sem colher. Sebastião fica todo barrigudo e no fim dá pancada na mulher. Sebastião come tudo, tudo. Sebastião come tudo sem colher. Sebastião fica todo barrigudo e no fim dá pancada na mulher. E então o Zé foi buscar a mulher de Sebastião, puxou-a para a pista, deu-lhe um beijo e disse: vem daí, mulher! Deixa-me passar esta linda brincadeira. A gente vamos bailar. Aqui! Deixa passar esta linda brincadeira. Que a gente vamos bailar. Só vocês, com mais força, vá! Deixa passar esta linda brincadeira. Que a gente vamos bailar. Comigo assim, ó! Deixa passar esta linda brincadeira. Que a festa dos Sons do Minho vai durar a noite inteira. E a festa do Sol do Minho vai durar. Vá lá conosco agora. Deixa passar esta linda brincadeira. E os dois no meio da pista, muito abraçadinhos. E ao ouvido pergunta. Ó Zé, tu já trabalhas? E sabem o que é que Zé diz com a maior lata deste mundo? O trabalho é para o burro, eu não quero trabalhar. A noite é para dormir e o dia para descansar. E agora, Diana? Olha a chivinha, vem. Olha a chivinha que não sabe de quem é. Olha a chivinha, vem. Olha a chivinha que não sabe. O vocalista da banda que animava o bailarico, perdido com a sorte dos anos, só tinha nossas novas, disse: já eu casei com uma velha na ponta do sol, deitei-a na cama e o raio da velha deixou-me lá só. Tornei-a a deitar, tornou-a a rasgar, perdi a cabeça, fiei com a velha apenas para o ar. É agora casei com uma velha na ponta do sol, batei a minha cama, o raio da velha rasgou-me a sol. Tornei a deitar, tornou a rasgar, perdi a cabeça, fiei com a velha apenas para o ar. Casei com uma velha na ponta do sol, batei a minha cama, o raio da velha. Horas 45 minutos aqui nas antenas da Rádio Arcancel e seguimos com esta concertina ao imigrante. também, eu também gosto muito do nosso Portugal, mas não vou esperar até o mês de agosto, que ainda é longe. Rapaz. Seguimos agora com quem? Com Tim Barreiros, um mix de Tim Barreiros. Ainda sou muito novo para pensar em casamento. Convido minhas amigas para comer e para dançar. Chegou a hora de quem pedir alguém em casamento é já. Os rapazes, quem quiser pedir namoro, que aproveita esta agora, hein? Com tanta mulher bonita aí, tanta moça bonita, olha aí, vai lá. Bacalhau, Maria, sim, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Maria, sim, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. E o bacalhau é mesmo uma beleza, essa portuguesa com teu prato especial. O cheiro é bom, mas gostoso é o vestido, é o prato preferido do povo da Portugal. Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Maria, sim, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Maria, sim, cozinha deixa virar, cozinha para cheirar o bacalhau. E o bacalhau da mulher vive de Lucena, não é igual aqui de Portugal. Mariazinha, deixa-nos cheirar, depois a tantos nossa nunca cheirei nada igual. Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria, deixa cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa virar, cozinha deixa virar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa virar, cozinha deixa virar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Bacalhau, Maria, deixa cheirar teu bacalhau. Maria, sim, deixa virar, cozinha, deixa virar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quer cheirar teu bacalhau, Maria, quer cheirar teu bacalhau. Maria, sim, deixa virar, cozinha, deixa virar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Teu bacalhau é mesmo uma beleza, essa portuguesa com teu prato especial. Se o cheiro é bom, mais gostoso é o cozido, é o prato preferido no povo de Portugal. Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa virar, cozinha, deixa virar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa virar, cozinha, deixa virar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Bacalhau. Mariazinha, deixa virar, cozinha, deixa virar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa virar, cozinha, deixa virar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa virar, cozinha, deixa virar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quer cheirar teu bacalhau, Maria, quer cheirar teu bacalhau. Maria, sim, deixa virar, cozinha, deixa virar, cozinha para cheirar teu bacalhau.

parte. E com uma pichorra de vinho, e diz logo a toda a gente o quê? A minha febre é por Ruizinho. É goloso. E eu já não saí da festa. E eu já não saí da festa. Com respeito a ti, João. É como quem vê saias. E com respeito a ti, João, mandou-me ir buscar a gaita, que estava na minha obrigação. E eu fiz sinal à filha dele, só para lhe morder o rijão. Ah, seu goloso! E os convidados saíram, e os convidados saíram, e eu fugi para a cozinha. A senhora de palha, palha ou maçarico? Já com a febre em brasa, tolo! Já com a febre em brasa, de molho e temperada. Esta é melhor. Canta, Ruizinho! De molho e temperada, não lhe pôde comer o rijão, hein? Tinha a salgadeira furada. Ai, Jesus! Ai, Jesus! Não te rias, ó salgueiro! Que cheiro! Tem vergonha, ó Dariosa! Já só tem letras! A cantar por simpatia, com tanta fartura de carne, eu vim de barriga vazia! E com tanta fartura de carne, eu vim de barriga vazia!

ficamos sempre com a grata e uma dedicatória, mais outra na coleção. É da parte da minha amiga Glória, animadora, que vai estar logo a partir das 14 horas até 16 horas com a música da Glória. Não tinha, não. Então ela pediu uma música para todos os doentes deste mundo. Paz neste mundo, é o que importa. Achei uma frase linda, abençoada, Virgem Maria. Então vamos lá com a gata Virgem Maria. Sentimentos mais sublimes que alguma vez noutra canção escrevi um dia. Ela me deu inspiração e assim começa o meu refrão. Como é? Abençoada Virgem Maria, abençoada pelo amor que nos tens dado, pelo teu abraço e tua luz que nos guia. Da guerra, pelas orações e pelo terço que alivia, também por seres mãe de Jesus, para nos salvar, morreu na cruz. Abençoada Virgem Maria, abençoada pelos milagres que tens feito e por dar esperança. Ben, où ça? Vous êtes

DJ Nildo Mix, diferente de tudo, diferente de todos. Chora acordeona que alguém já me falou. Dançar é bom e bom dançar e não sou. Bota teus dedos no teclado e curte mole. Caiteiro mole não presta pra fazer show. Faz tempo que te tentei, eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus, deixei. Faz tempo que oficial do site Balada G4. Há quem acredite numa espécie de lei do retorno. Nossas ações são alvo de consequências, quer no bem, quer no mal. Há quem diga ser o karma. Tudo tem um efeito colateral. Por outras palavras, estamos interligados por uma espécie de força invisível. Mas de onde vem essa força? Será criada pelas nossas ações? As nossas atitudes? Ou será apenas uma força divina? Nós somos a fonte dessa energia. A felicidade, a alegria, a generosidade, positivas e negativas. Vamos usar este nosso poder para viver num mundo melhor. Sabem porquê? We are one. E 34 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconciel. E vamos lá, música para mais jovens. Não stop. Volumita o voo. E vou, aproveitar fazer um anúncio. Uma pessoa está à procura de trabalho. Todo tipo de trabalho, está aberto a tudo. Então, se quiseres, está interessado, é só ligar aqui na rádio, oferecer aqui um bocado de trabalho a esta pessoa, 0238-434800. Yeah. Miss di amore, Ruth Marlene. Mais outra dedicatória é da Maria Rousseau, da Vanderlan Pinheiro, da Vanderlan Brito, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer o animador Luís Manuel. Azar no amor! Azar no amor, azar tanto tempo já na procura, me convenci do amor tem azar. Diz de quem eu gosto, não gosto de mim, se só de não bem. Querem a fim, se sabe que não bem, tenho que andar assim. As mulheres que eu amo, amam outro alguém. Sempre foi assim, nada me corre bem. Tu que diz respeito ao meu coração, eu de tudo tenho. Só o amor é que não sou de dinheiro. E se tenho sim, falta o principal, que é quem gosta de mim. É só o que falta ao meu coração, eu de tudo tenho. Mais outra dedicatória da parte da Manuela para sua amiga Rosie, pour son amie Pauline, pour toutes les personnes qui la connaissent, quoi, sans oublier son mari, Hugo Manuel, si un dia non pudesse cantar. Non puder cantar. Me apaixonei. Contar histórias através das minhas canções. Foi tudo o que eu sonhei. Algumas falam da dor de perder o amor, outras na alegria de o conquistar. Falam na saudade de podermos dar valor. A voz me faltar, meu coração.

está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro. Já cantava a minha avó. Il pleure en pensant au pays, tout en souriant, et ça c'est la sauvade. Il pleure en pensant au pays, tout en souriant, et ça c'est la sauvade. Il sait bien qu'on n'a qu'une vie, mais il te la donne si t'as besoin de lui. Il sait bien qu'on n'a qu'une vie, mais il te la donne si t'as besoin de lui. Et vous, la plater de Maria. Et vous, la plater de Maria. Qui sait, venez comigo, pois je vous quem quiser, venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Último trabalho de quem desceu uma estica bunda. Ai, estica bunda, estica. Ai, ai, ai, estica bunda, estica. Ai, ai, ai. Hoje sou eu quem nos vai mostrar esta nova batida que nos deita de lirar. E da sou eu até nossa vizinha. Venha loira morena e também a vizinha. E lá na festa todo mundo vai gritar. Estica bunda, estica bunda. Como furacão, mexe o bumbum a tremer sem parar. Estica a bunda, estica a bunda. Bumbum até ao chão. Ai, estica, estica. Ai, estica a bunda. Todo mundo só quer. Traz, traz, zumba, zumba. Ai, estica, estica. Tu és capaz. Mexe a bunda um pouquinho. Sás, sás, sás, sás. Ai, estica, estica. Estica, estica, tu és capaz, mexe a bunda um pouquinho. ficamos sem consumo. Termômetro. Então, como eu disse há um bocado, há uma mulher que está à procura aí de trabalho. Convidado para uma festa. Ela não é esquisita nenhuma. O que for, ela vem. Tem um termômetro bem jeitosinho. Então, se quiser, é só ligar aqui à rádio. E chegou uma miúda para na festa entrar. Meti a mão na cabeça, ai Jesus, está a queimar. Se aquele termômetro para medir a temperatura já passava. Carina, como eu me despedi de vocês. Comigo, meu bem, casa comigo, fica meu. Foram três horas, boa música e boa disposição, não foram? E não penso em mais nada, só penso em ti, em ser muito amada. Para mim foi um enorme prazer estar aqui com vocês, um imenso orgulho. É com ele que eu quero estar, és o meu sol, és a minha lua, Grande obrigado ao pessoal que veio ter comigo no sábado para me dar os parabéns da minha emissão. Muito obrigado. E obrigado por sintonizar a nossa rádio, a vossa rádio. E pois é, Portugal em Festa se acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas. Até ao meio-dia. Música Portuguesa. portuguesa continua a partir das 14 horas até 16 horas com a música da Glória. Faz os meses que cantamos, muita coisa nós juramos, mas... E amanhã de manhã tiveram o meu amigo Jamiro ajudar o dia a dia, mas tu não queres. Com Voz de Portugal. Eu passo o dia a sexta-feira, fim de semana à porta com o meu amigo Lourenço. Tu não queres saber. A partir de 17 horas até 19 horas, o meu amigo Manu, com Descoberta. E quinta-feira, tinha esquecido, quinta-feira pôs a minha musical com a Silvia. E sábado, Portugal no Coração com a Cristina. E domingo, Cantando Galo e o Telefone Sona. Daqui lá, portas bem, cuida de vocês. Porta-se bem. Então já disse tudo por hoje. Então tchau, tchau e até quarta-feira. Já fui em mundo até mais do que uma vez. E não vi mais bonito que o homem português. La FM en couleur. O governo ucraniano já fala em mais de 100 crianças mortas. Escolas, casas e hospitais bombardeados. Sítios sem água e sem comida. Sítios onde não deixam a UNICEF aceder, por isso o ambiente operacional é muito complexo, diz Joe English. Mas a UNICEF lá vai entregando leite e medicamentos de que as crianças precisam desesperadamente. Entretanto, já fugiram do país 3 milhões de pessoas. A UNICEF estima que 1 milhão e meio são crianças. O que significa que uma criança por segundo sai da Ucrânia. Joe English passou a última semana em vários pontos de saída da fronteira ucraniana. As pessoas fogem a meio da noite, conta. As crianças chegam às fronteiras geladas, doentes e a precisar de ajuda para enfrentar o trauma que viveram. Estão separadas dos pais e dos irmãos e chegam a um novo país onde não sabem.